ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas de hoje com a sua participação. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o grupo de teatro Tramas e Dramas, grupo de Goxupélios, que vão se apresentar aqui em Guaranese, no Centro Cultural, amanhã, com a peça Enquanto a Chuva Não Vem, a partir das 20h30 da noite, no Centro Cultural aqui de Guaranese. É imperdível, viu? E no final do programa, na última entrevista de hoje, o bate-papo é com Érico Queiroz Júnior, secretário do Departamento de Obras e Urbanismo de Guaranésia. Para começar o programa, eu tenho aqui, recebo mais uma vez, meu grande amigo Gilson Melo, nessa edição de número 412 do programa Expresso. Gilson Melo, seja muito bem-vindo ao Expresso mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Antônio Caldo. Bom dia a todos os rádio ouvintes que estão aí ouvindo a Rádio Passo da Ilha, que é uma das melhores rádios mais ouvidas aqui, né, na região, no nosso sul de Minas e o leste paulista. Também, ó, bom dia aí ao nosso povo amigo da minha querida cidade, que a amo e na qual estou numa missão lá. Uma missão meio árdua. É mais difícil do que você esperava, Jô? Sim, muito mais difícil. Aquele empresário de destaque em toda a nossa região está encontrando dificuldades para administrar numa cidade como Merseburgo? Administrar, não. Administrar a parte macro, não. Mas sim a micro. Porque eu não estou conseguindo agradar a todos. Mas isso é impossível, agradar a todos, Jesus. Mas a minha intenção era. A minha intenção era agradar a todos. Mas, infelizmente, hoje eu estava até andando, né, na rua. Fui ver uma obra que nós começamos lá perto do Neno, que é um córrego que faz muitos anos que não foi limpo. E ontem a máquina começou, né, a limpar. E lá estava eu limpando, né? Aí uma pessoa falou, e aí, prefeito, como é que você tá, como é que não tá, né? Falou, até brinquei com ela, tô com uma dó do prefeito. Aí ela falou com essas palavras, lembra que nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, né? Foi muito bom, eu tava precisando dessa palavra, uma senhora, né? A dona Terezinha até que falou isso pra mas mim. Mas você colocou uma expectativa muito alta em você mesmo, seria isso? Não. Eu achava que as pessoas iam dar 4 anos para me trabalhar. E elas querem que em 5 meses eu faça o que não fizeram em 16 anos. Que é o resultado rápido. E isso não dá para se fazer, não, mais ou menos isso. Não. Te confesso que eu converso com muita gente de Merseburgo no programa que a gente tem durante a semana, muita participação de Merseburgo, o pessoal sempre liga. E eu sempre vou perguntando, como é que está Merseburgo? E a administração do Gilson? E eu não vejo dessa forma que você está falando. Eu ouço mais elogios do que críticas. E agora você falando dessa forma, a impressão que eu tenho é que você está enxergando mais críticas do que elogios. Às vezes, sim. Você está um pouco magoado, José? É isso? Você queria só aplausos? Eu falo que existe uma oposição burra. Sabe? Existe uma oposição burra. Por que burra? Porque eles fazem parte, assim, eles não querem o bem da cidade. Eles querem o mal da cidade. Sabe? Então, desde eles esperar fazer, eles começam a bater. Sabe? Porque foi acostumado, né, mamar 16 anos, né? Agora mudou. O nosso governo é um governo justo, pode, não pode. Não é verdade? Eu não fui eleito para trabalhar para uma pessoa. Como eles não estão mamando, a teta secou, aí estão descendo a ripa, né? Como diz o linguajar popular. Mas aí é questão da oposição mesmo. Ah, é a oposição. A oposição que eu procuro lá no Facebook, que eu procuro acompanhar, eu não vejo o pessoal te criticando dessa forma. Você quer ver? Realmente eu tô achando estranho. Você quer ver uma coisa que aconteceu esses dias? Você perguntou, Gil, você quer churros? Na hora que o Gil chegou aqui, eu já falei. Você quer churros? Aquilo eu achei um absurdo. Eu fiquei até imaginado. Na hora que eu vi a polêmica lá de Merseburgo na questão do churros, eu falei assim, o prefeito tem que preocupar lá. Fez um carnaval legal, viu muitos elogios. Conseguiu, né, a questão das casas da Coab. Até você participou comigo ao vivo. Sim, aqui lá. Sim, eu estava lá. Dia. O que mais? Tem uma verba que a gente vai falar daqui a pouquinho para a reforma do estádio. Não só aquela, como outras. Mudanças aí no trânsito que eram necessárias tinha que ter coragem para fazer, você acabou fazendo. E aí eu vejo lá uma polêmica por causa de um carro de churros. Eu fiquei abismado. Eu cheguei na minha casa, a minha esposa falou, você tá olhando o Facebook, amor? Falou, bem, faz mais ou menos umas 2 horas que eu estou na rua, né? Ela falou, olha para você ver o absurdo, né? Foram pedir, né, pra instalar lá o churro. Houve um mal entendido, simplesmente mal entendido, né? Aí o prefeito que é culpado. Quando vê, vai lá, ó, não vai ter churros. Falei, calma, gente, calma. Isso aí, amanhã eu vejo isso aí. E na qual, né, no outro dia cedo, né, eu pedi pro meu assessor, né, o Reginaldo, né, o Breve, ir lá, né, até o seu churro, né, até agradecer lá o senhor Carlos Henrique, né. Passou aqui por Guarulhos. Passou, que é muito bom o churro dele, eu não comi, né, é bom, mas tem um preço agregado, né, mas o meu filho comeu lá em Mococa. Aí eu pedi para que fosse atrás dele. Nossa, o senhor Carlos Henrique, parabéns, né? Atendeu, assumiu o compromisso, né? Que dia 28 agora, né? Que é segunda e terça, né? 29, né? E segunda e terça, vai estar lá. Aí tá, colocamos uma matéria, né? Eu fui lá, coloquei a matéria, né? Que ele estava indo. Aí começou a virar piada de um pessoal que não tem compromisso com o Erceburgo. São pessoal que faz parte daquilo. Quero que... Não, gente, para! Erceburgo é uma comunidade de 10 mil pessoas. Eu hoje, como empresário, eu estou deixando de ganhar dinheiro na minha empresa para me doar nessa missão que está sendo muito árdua. Então eu percebi que a oposição, ela é burra. Ela não tem compromisso com o Erceburgo. Por isso que tá lá. Tem gente de bem, mamãe, de filho, cara, solteiro, pessoa de caráter, que foi lá, quero churros. Dali um pouquinho, não quer churro também não, kkkk, peraí, estão brincando com o futuro de Erceburgo? Vamos criar vergonha na cara e vamos trabalhar. Se não tem serviço, arruma o serviço, vai limpar a sua casa, vai limpar a sua janela, vai limpar o seu quintal, mas vamos parar de entrar no Facebook e fazer isso. Precisa ter vergonha na cara. Eu achei algo muito, muito, muito pequeno, Gilson, para o prefeito se envolver, para ter esse envolvimento, essa polêmica. Para tirar uma noite de sonho. É a mesma coisa que você, na sua empresa, a Cristal, que tem um problema polêmico por causa da troca de uma lâmpada. É mais ou menos isso. Você entendeu? Não tem nada a ver. Então, por que que isso, as pessoas... Isso me chamou a atenção. Uhum. O que é que um prefeito de uma cidade com 10 mil, com tantos problemas... Dá mais, né? Eu creio que dá uns 12, mas fala 10 e pouco. Se for entre 10 e 15 mil habitantes, com tantos problemas para resolver, vai se envolver uma polêmica de churros. Talvez não seja um pouco de falta de experiência sua? Ou eu acho uma questão, talvez, de assessoria também, de alguém te cercar desses problemas? Eu acho que é um contexto. Mas a comunidade que não quer um futuro melhor para a cidade. Quer tumultuar. Isso. Ó, eu estou andando na rua, já estive na rua, eu atendo todo mundo, só que eu também tenho que sentar na minha mesa, no meu gabinete, para pegar relatório e estudar o que vamos fazer. Né? Nós estamos fazendo a licitação. Eu acredito que a licitação não tem as datas, né? Que nós vamos estar fazendo os portais na entrada da cidade, uma pista de skate, né? Nesse mês agora de junho vai estar sendo licitado e já vamos começar a trabalhar, né? Nós estamos trabalhando muito, Cláudio. Eu estou deixando de cuidar das minhas coisas para cuidar da prefeitura, sabe? Já passou 5 meses, né? Falta 43 meses. O dia que eu encerrar 40 mais 43 meses, né, que são 48, missão cumprida. Eu volto a cuidar da minha empresa. Mas você já cansou da política em tão pouco tempo, Jesus? Eu entrei para fazer apenas uma gestão. Eu sempre disse isso na campanha, disse isso para minha família, né, para minha esposa, né, que era apenas 4 anos. Segunda-feira a gente completa 150 dias de mandato. Mais pontos positivos ou mais pontos negativos nesse período? Positivo. Positivo. Você quer ver uma coisa tão positiva? Né? O meu irmão, que é meu vice-prefeito, que é o Ovídio César. Cara, ele é um baita de um cara. Ele todo dia conversamos, trocamos ideia, ele vai no gabinete, ele corre atrás da saúde, vai aqui, vai ali. Festa de São João. Nunca teve um prefeito e um vice-prefeito envolvido na festa de São João. tá eu e o Ovidio, que é meu vice, irmão, amigo, trabalhando. Então, nós dois estamos assim, emanados a mudar esse burro nas pequenas coisas para que tenha futuro melhor. Então, essa união do prefeito e do vice realmente existe, né? 100%. Isso foi pregado durante toda a campanha. Foi isso que está acontecendo. Além disso, que seria até que uma obrigação ter essa união do prefeito e do vice, que outros pontos positivos você destaca nesses 150 dias de governo? A nossa equipe trabalha, sabe? Gera algumas dúvidas, alguns comentários. Talvez, eu analiso muito o comentário, igual do churro. Sim. Porque tem comentário de pessoas que quer falar mal. Ah, vão tacar pedra. Sim, só por tacar, né? Só por, são pessoas que não têm compromisso nem com elas. Porque se tivesse com elas, estaria trabalhando mais, né? E falando menos. Tá? Mas os 150 dias, né? Tem mudança no nosso governo, já teve e vai ter, sabe? E estamos trabalhando para isso. Você está falando aí do pessoal, tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar, mas está faltando emprego lá em Arceburgo. No Brasil. No Brasil. Mas aí, e esse é um, talvez seja o seu maior desafio, Gilson. Sim, ó, veja bem o que acontece com Arceburgo. Foi dado no passado em Arceburgo, né, terrenos, incomodado. Tem gente lá que faz vídeo falando do prefeito, que ganhou terreno e construiu casa. Colocou antena para alugar para os outros. E tem outros lá, terreno, que estão sem usar. Então, o prefeito está pedindo a devolução desse terreno. Eu já pedi mais um monte lá. Por quê? Ganharam. Por que eles não falam isso no vídeo deles? Que eles têm um terreno lá, que construiu casa e não deu um emprego. Por que eles não falam que eles ganharam o terreno e tem um monte de antena que estão ganhando dinheiro? Deveriam falar isso. Mas é melhor falar outras coisas. Melhor fazer a crítica. Melhor fazer. Mas aí você vai pegar esses terrenos de volta. Para trazer empresa. Para trazer empresa. Trazer emprego. Nós estamos trazendo já duas empresas lá, né? Estão já em. Já fazendo para passar pro pessoal. Qual é o nome das empresas? Pode falar, Gilson? Uma. Eu não lembro o nome dela. São duas empresas. É, uma. Isso já está praticamente. Já está praticamente certo. Praticamente certo. Desculpa. Não tem problema. A gente tem essa garantia. Uma é a Bom Sucesso e a outra, eu lembro do rapaz do Henrique. Desculpa, mas. Tá, mas a gente tem aí. É um ramo de metalurgia. A gente tem duas empresas, então, que devem chegar em Arceburgo agora nos. Nesse ano ainda, você acredita? Sim, já estamos em processo, já pedimos terreno, conseguimos reaver, já estamos em processo agora de passar para a Câmara para votar, passando para eles. Tá difícil ou tá fácil trabalhar com a atual Câmara? Não, fácil, são tudo amigos, são pessoal de bem, só tem um lá que não tem compromisso não, sabe? Não tem compromisso não. Eu acho que ele deveria olhar a vida dele melhor, a minha vida, transparente para qualquer um lá. Eu nunca dei um prejuízo para ninguém. E a vida dessa pessoa não é boa, não. Mas é um vereador apenas. Você tem a Câmara... Sim, mas o pessoal olha ele. Não é verdade? Eu acho que... Chama ele aqui um dia pra ele vir aqui, pra ele falar. Não, vamos convidar. Chama ele aqui pra ele vir aqui falar. Então, você... tem um vereador lá então que tá sendo a pedra no seu sapato, Júlio? Oposição desnecessária. Pedra no sapato, não. Inclusive, foi meu amigo de infância, trabalhamos junto. Sabe? É uma oposição desnecessária. Não tenha compromisso com a cidade. Ó, tem gente aqui mandando abraço. Oi, Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro Gilson Meia. Deus parabéns a ele, viu? Abraços. É a Elisângela que tá te mandando esse abraço. Tem mais gente aqui mandando abraços. O Elivelton também tá te parabenizando. Parabéns aí pro prefeito Gilson Melo. Deixa eu ver quem mais aqui. Antônio Cláudio, me chamo Carlos Augusto. Mande um abraço aí pro prefeito. Valeu. Tem mais gente aqui mandando alôs, mandando abraços. Antônio Cláudio, gostaria de saber... Ah, esse aqui pro próximo convidado, tá, joia? Ô Gilson, eu falei com você, a última vez que eu falei com você foi a respeito lá das casas de Coab. Na verdade, não são casas, vai ser um prédio, né? São prédios, né, que serão construídos. Você estava super empolgado lá em Belo Horizonte no dia que a gente conversou por telefone. Como é que tá esse processo? Ô, Antônio Cláudio, a gente teve já diversas vezes lá em Belo Horizonte, né, falando com o Alessandro Marques, né, que é o presidente da Coab. Nós temos a previsão de vir 300 casas. Ou prédio ou casa. Você prefere qual dos dois? O que vier. Não tem... O que vier. Mas uma coisa eu tenho certeza, se eu trazer prédio, vão querer casa. Se eu trouxer casa, vão querer prédio. O que vier, sabe? O que vier, né? Estou batalhando para vir, né? Eu acredito que vai vir os dois. Eu acredito que vai vir um pouco de prédio e um pouco de casa. Não sei. Estou trabalhando muito, né? Falo lá foi toda semana. Foi feito já o cadastro, né? Tudo, já foi feito o cadastro, período, né? Já mandamos tudo, é, né? O período de cadastro. Nós tivemos lá mais de 900 pessoas, né? Interessadas, né? Nessa demanda. Nossa, uma demanda alta, 900 pessoas. 900 pessoas, né? E teve gente que não conseguiu fazer ainda, porque esqueceram, deixou para depois, aí venceu o prazo. Deixou para depois, já era. Né? Apesar que isso não vai servir, vai ser uma base, sim, para demanda. Pro número de casas, uhum, ou prédios que venham, mas a inscrição realmente acontece depois, na segunda fase. Na, né, segunda fase. Essa aqui é a demanda. É. Você, né, acredita que ainda esse ano a gente vai ter o começo da construção? Sim, né? Segundo eles querem começar agora em agosto. Agosto já? Agosto. Eles querem começar em agosto já. Então, ah, a papelada que foi enviada para Belo Horizonte, para falar no linguajar bem popular, sim, já está tudo certo. Está tudo pronto, né? Nós temos lá uma grande parceira amiga, né? A Eliette, né? Que já vem aí com 12 anos de prefeitura. Nossa, pessoa maravilhosa, corre atrás desse documento. Ela tem nos ajudado muito na captação de recursos. O Diego de Castro, vice-prefeito aqui de Guaranésia, está parabenizando você, está te mandando aquele grande abraço. Mandar um abraço aí pro meu grande amigo e irmão, né, o Diego. E também pro Laércio, né, que é um grande amigo meu. A Guaranésia também tá ganhando muito, hein. Guaranésia também tá vindo aí. Um prefeito e um vice aí, maravilhoso, hein. São um pessoal empenhado a ajudar a população. Você que teve uma eleição tão grande, mais ou menos parecida aí com a do Laércio, né, no número de votos, de porcentagem de votos, a sua ainda foi maior lá, foi, né? Quase 70%. Quase 70%. E você me falando agora dessa questão das críticas, você está me assustando. Quer dizer que se fizéssemos hoje uma pesquisa de popularidade lá, de aceitação do Gilson Mello, você acredita que seria menos de 70%? Não, não, muito mais. Muito mais. Muito, muito mais. Porque as pessoas que até não quiseram votar em mim, por algum motivo, na época, tenho certeza que estão aprovando. A nossa que não está aprovando é muito pouco. Então, você observa que são as mesmas caras no Facebook. Mas mesmo grupo, eu liguei esse dia até, né, quero mandar um grande forte abraço aí, né, pro meu grande amigo Jarbinha, prefeito de Guaxupé. Liguei pra ele: Jarbinha, e aí, tô assustado com o Facebook. Ele falou com essas palavras: meu irmão, não se preocupa com o Facebook. Olha, na reeleição, o Facebook não aprovava eu perdia. E hoje eu sou reeleito. Prefeito de Guaxupé. De Guaxupé, o Jarbinha, né? Então, ele falou, então não se preocupe. E aí a gente tem monitorado. São as mesmas pessoas, as mesmas caras. Então as críticas vêm das mesmas pessoas, Gilson? São pouquíssimas pessoas. E se o Gilson tivesse que criticar o Gilson nesses 150 dias de mandato, qual seria a crítica principal? Gilson, você não devia ter mexido com político. Você devia ter continuado governar suas empresas, né? Continuar lá com a tua família. Não deveria ter mexido. Mas eu sempre falo o seguinte, eu sempre acreditei. Mas esse não era o seu. Sim. Não, nem sim, sonho. Não, sonho, tinha sonho. Objetivo. Sonho de criança, aquele menino que nasceu de pés no chão lá no Esmeril. Que eu sempre acreditei em Deus, família e trabalho. Né? Deus. Meu Deus, é um Deus cristão, né? Família, luto, brigo por ela, né? Aproveitar e mandar um grande abraço para minha esposa, né? A Rosana Mello. Meu filho Jean, que tá lá nos Estados Unidos fazendo um curso. Meu filho Luan, que tá lá em Erceburgo, né? E o Cassius, lá de São Paulo, tá lá na minha casa, lá, mais um monte de pessoa. Pessoal, todo ouvindo lá. Família, né? Família. Fazendo intervalo comercial, a gente volta já dando sequência neste bate-papo com o prefeito de Arceburgo, Gilson Mello. Você pode participar enviando aí a sua pergunta para o 99124-8325 ou 99204-2222. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento: Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, agora 11:44. A gente segue por aqui com o Gilson Mello. Tem pergunta aqui que chegou para você hoje de manhã, Gilson, do senhor Genelli. O senhor Genelli é um grande amigo meu particular aqui de Guaranésia, né? Sogro do Paulo Marcos, secretário de Cultura aqui de Guaranésia. Ele mandou a seguinte pergunta: seu Janelo, tá com seus 80 e poucos anos, mas ele não gosta que fala, viu? Ele falou assim: Antônio Cláudio, pergunta lá pro meu amigo Gilson Mello se tem projetos para uma torre de celular na Serrinha. Tem alguma empresa que queira instalar torre de celular na Serrinha, Jesus? Bom, inclusive eu quero mandar um abraço, grande amigo meu, amigo do meu pai. É. Ei, lá do abraço, gente maravilhosa. Vou tentar também mandar um grande abraço pro Paulo Marcos, que é meu amigo pessoal. Olha, é por isso que eu gosto de ouvir, né? Eu não sabia desse pedido, mas estou levando, né, para lá e vou correr atrás. Tá, tô correndo e vou levar atrás, porque eu não sabia disso. É, o seu Janeiro pediu lá uma. Então, seu Janeiro, pode ficar tranquilo, né? Que eu vou estar correndo atrás para levar uma torre para lá. Inclusive para outras pessoas também, né? Me ajudar. Claro. Passar os pedidos. Não é verdade? Que o prefeito tá lá para isso, para correr, para melhorar a qualidade da vida das pessoas. Tá. Ô Jus, falando em melhorar a qualidade de vida, né? Nesse final de semana, acho que nos últimos dias dessa semana, a gente teve uma boa notícia para a população de Arceburg, que eu acredito que vá sim melhorar a qualidade de vida, porque a gente vai falar de esporte agora. Isso. Que é a questão da reforma, eu não sei se é reforma, se a palavra seria essa, lá do estádio municipal Arthur Anacleto, isso, né? O Pouso Alto. Uhum. Fruto de uma emenda do Carlos Melles, que está meio embaixo aí com a população da região, uhum, né? Mas eu acho que não está embaixo com a população de Arceburg por causa dessa emenda, no valor de R$253.635. Com mais a participação da prefeitura, né? Vai dar vai aí. Vai ter uma contrapartida, tá. Veja bem. O que vai ser feito? Porque é muita grana para um campo de futebol, senhor Gilson Mello. Veja bem, quando se fala num campo de futebol, o que nós pensamos? Que o campo está perfeito. Não. Aquele campo foi feito e precisa de uma reforma terrível. Para você ter uma noção, lá estão jogando porque o pessoal gosta. Cada um ajuda. Ó, tá lá no tema. A parte da arquibancada, né? Ela precisa ser reformada. Lambrado precisa ser reformado. Os vestiários precisam ser reformados. Então é uma revitalização total. Completa. Total. Tô torcendo para esse valor dar. Mas você acha que não vai dar? Não sei. Eu tô imaginando que é muito dinheiro. Vou estar fazendo em volta também uma pista pro pessoal fazer caminhada, né? Então, desde quando foi inaugurado, aquilo lá foi inaugurado quantos anos atrás? 86, né? Então, 86, 31 anos, né? Então, desde aquela época, não teve uma reforma expressiva lá. Quero fazer aqui lá um modelo para a região. Eu vou te fazer uma pergunta que fizeram lá no Facebook, que você tanto adora. O Justo vai gastar mais de 200 mil, mais de 250 mil no campo. Por que não investe isso na saúde? Inclusive, eu quero até agradecer, né, o deputado Carlos Melo, né, que é uma emenda parlamentar. Né, essa verba é específica para lá. É por isso. Eu até fiz essa pergunta para explicar, porque às vezes o pessoal não entende. Não dá para pegar esse dinheiro lá e colocar. Não. Não existe nenhum foi jeito. Foi pedido. Não dá para ter aquele famoso jeitinho brasileiro. Não tem jeito. Não, não dá. É específica para lá. Pra você ter uma noção, esse ano nós contratamos Dr. Walter, né, é um médico que está nos ajudando em Arceburgo, maravilhoso, né, a doutora Flávia também, doutora Kelly, filha de Arceburgo, ama Arceburgo, uma pediatra renomada em Mococa, sabe, que tem uma bagagem fantástica, uma pessoa nossa, sabe, ela é particular. A tanto nós pedimos, o dia que eu fui atrás dela, falou, doutora, Kelly, ajuda lá a atender nossas crianças, que as nossas crianças é o futuro da nossa cidade, do nosso Brasil. Aí ela agiu, mas não dá tempo, falou, doutora, ajuda. Aí eu, pá, doutora, você também é de Arceburgo, eu estou doando nessa missão, vamos junto? Ela falou com essas palavras, eu tenho que ir junto. Então, aí ela está conosco, né? Inclusive, ela... É a doutora Kelly, né? Doutora Kelly. Que é a pediatra. A pediatra, maravilhosa, sabe? E ela não está conseguindo atender tanta demanda, porque por justamente... ser... Justamente... Isso, por ser uma excelência, todo mundo quer. Ela atende de segunda a sexta, né? Isso, e não está dando conta. O Tim da Ego, por exemplo, apresentou agora uma indicação, acho que numa das últimas reuniões, lá, o Vitor Mariano, né? O famoso Tim da Ego, apresentou a indicação pedindo mais um pediatra. Sim, nós vamos trabalhar, tá? Estamos trabalhando. Incansável, o Ovidio, né, que está cuidando dessa parte da saúde, né, que é o nosso vice, né, não está medindo esforço, junto com o Oscar, né, que é o secretário, né, junto com a Tatiana, que é a diretora da saúde, estão trabalhando muito. Eu estou Gente, nós estamos investindo mais do dobro que foi investido nos governos anteriores. O que está sendo investido lá no orçamento, na saúde? Você tem uma noção aqui, nós contratamos, né, o João Barreto, que é um veterinário. Veterinário. Né? Também o doutor Fernando. Aqui de Guaranésia, né? Veterinário. Isso, João Barreto aqui de Guaranésia, né? Mas é filho de Orceburga. Ele é filho de Orceburga. Já roubaram o João Barreto para vocês. Doutor Fernando Bassani, né, que é um grande amigo meu, também, já está trabalhando. Você tem uma noção? Fazia muito tempo que nós não tínhamos veterinária na prefeitura. Hoje tem. Então nós estamos investindo pesado, maciço, né? Estamos também trabalhando agora, tivemos reunião aqui com o Hospital Santa Casa aqui de Guaranésia. Nós vamos fazer uma parceria com a Santa Casa de Guaranésia. Para quê? Para que os partos futuros venham para cá. Teve um problema lá, que hoje tem às vezes você precisa de transferir e não tem transferência. Então nós estamos fazendo uma parceria, acredito que, né, que a gente vai estar fechando ou com o Guaranésia ou com qualquer outra cidade da região, para que a gente possa fechem atender. Com o Guaranésia, gente, por favor. Olha, nós estamos trabalhando. A coisa aqui está feia, tá. A gente está correndo o risco de ter a nossa maternidade fechada. Isso. Inclusive foi o prazo que eles tinham dado foi esgotado, eles estenderam para mais 90 dias. Isso. E está acabando, a gente precisa de mais cidades. Eu sou a favor disso, juntar-se às cidades, não é verdade? Para que todas elas continuem e façam assim, um bom trabalho. Eu acredito. Eu torço para cá, vamos estar verificando, sim. Ó, Gilson, sou de Orceburgo, só temos o que agradecer pelo policiamento, por ter trazido para a cidade. Tem melhorado muito. É obrigado. Só temos que agradecer, está dizendo esse ouvinte aqui. Você esqueceu de colocar seu nome, meu amigo. Manda aqui seu nome aqui pra gente identificar, tá bom? Obrigado. Mas muito obrigado pela participação. É isso que me deixa alegre, feliz. Eu estou no caminho. Elisângela certo. Silva, ela colocou aqui agora. Elisângela, parabéns, muito obrigado. Sei quem que é, grande amiga da gente. Obrigado. Isso me deixa muito feliz, sabe? Eu trabalhei incansavelmente para trazer, nós conseguimos três policial. Né? Inclusive, né? A primeira vez que vem uma policial feminina para Orceburgo. Primeira vez na história da Orceburgo, né? É isso, né? É a Nayana. Nayana é a primeira policial feminina dentro da nossa cidade. Uma viatura também conseguimos, sabe assim, já de começo. Então nós estamos trabalhando muito, muito, muito mesmo. Questão da segurança de Orceburgo, eu me lembro que a última entrevista que você, quando você veio aqui no programa, você estava muito preocupado com a questão da segurança, sim, né? Tinha o planejamento das câmeras, então, como é que está funcionando? Não, ainda não foi feito nada, tá, né? Mas ainda está nos planos. Nós temos umas câmeras funcionando, que herdemos das administrações passadas, tá, né? A gente está trabalhando agora, e vamos ter, né, os pórticos no trevo, aonde teremos as câmeras, vamos colocar em vários lugares estratégicos de Orceburgo, mais câmeras que eu chamamos aí de olho vivo. É caro, são apenas 5 meses, né, a gente tá atendendo, porque é tipo assim, a zona rural nossa, a nossa estrada estava intransitáveis. Você conseguiu recuperar. Hoje toda a zona rural, as principais estão rodando, tanto que vários amigos meus que da zona rural, que faz anda de bicicleta, falou: Gil, hoje, né, as estradas rurais estão aí, né, muito bem. Quando nós herdemos. Mas tem ponte lá que não está muito bem cuidada. Isso. Nessas estradas vicinais, não. Sim. Na segunda-feira nós vamos estar indo lá para arrumar uma ponte que está perto da Fazenda Paraíso 4. Nós vamos já. Eu pedi para que o Adrianinho, que é o nosso secretário de obra, enumerar o que tem que fazer, quais são as prioridades. Né? Porque não adianta. Em 16 anos não fizeram, nós não vamos fazer em 4, 5 meses, 6 meses. Né? Aí ele me numerou quais são as prioridades. Então, segunda-feira já vai estar a equipe lá, né, nessa ponte, que é da Paraíso 4, para arrumar. Já estou falando, nós temos a ponte. A população de Orceburgo sabe onde é. Sim. Né? É a da Macaúba que liga Milagres. Já falei com o prefeito, que é meu amigo. Foi uma indicação também agora dessa semana do Tim da Égua também. Sim, sim, um grande amigo meu, quero mandar um grande abraço aí pro nosso amigo Tim da Égua, né? E mandar pra filha dele também, Isadora, que é uma grande amiga minha, que eu amo ela demais. Hoje de manhã eu dei uma pesquisada lá no site da Câmara e a primeira indicação desse ano foi do Dino Taliari, que solicitou o reparo na ponte situada na estrada vicinal entre Orceburgo e Monte Santo. É essa? Ou é outra ponte? É essa aí, né? É a mesma ponte, né? É a mesma ponte. Só que ali não depende só do governo de Erceburgo. Porque ele pediu lá em janeiro. Isso, eu preciso do governo de Monte Santo também, que é o Paulo Guarnari. Apoio dos dois. Isso, então. Por quê? Eu posso arrumar o lado de Erceburgo. Ah, é a do divisa, lado então. De lá eu não posso. Entendi. Lá não, lá é problema de Monte Santo. Então eu tô no trabalho com ele, né, para que ele pra também. Fazer uma parceria entre as duas prefeituras. Fazer uma parceria entre as duas prefeituras, porque do lado de lá eu não posso passar. Tá, mas então a gente vai ter esse problema solucionado de forma amigável, rápida, né? O Paulo Guarnari, que é o prefeito lá de Monte Santo, é um grande amigo meu também. Estão trabalhando incansavelmente. Ô, Justo, tem mais a Elisângela Silva, lá da Santa Terezinha. Sim, eu sei quem quer. Um grande forte abraço lá. Justo. Inclusive, nós estamos indo para Santa Terezinha dar uma melhorada lá. Nós temos duas quadras lá que o governo passado deixou, né, a desejar. Né? Não é, nós estamos recebendo isso, não é nosso, né? Mas a responsabilidade é nossa de arrumar. Sim, então claro. Nós estamos lá essa semana já. Até porque a população elegeu você para isso. Sim, para isso. Né? Mas eu peço que a população tenha paciência. Ela pediu para você mandar um abraço pro pai dela, o Manuel, que tá lá ligado. Ah, opa, São Manuel, um abraço pro senhor aí, que Deus continue abençoando o senhor, que tem aí um final de semana abençoado, né? Circular lá no Santa Terezinha, vai chegar ou não? Circular no Santa Terezinha, ela tá perguntando aqui, ó, sobre a circular da Santa Terezinha, que está um caos. Por favor, põe um ônibus maior pra turma aqui. Ah, sim, é, porque você viu que eu assustei, né? Lá já tem a tarifa zero. Ah. E aproveitando, né, a minha sobrinha da Nath falou esse dia que lá na Chaves estava falando que a partir do dia primeiro agora, o prefeito ia cobrar o tarifa zero. Gente, pelo amor de Deus, isso aí, eu volto a falar, essa oposição que não quer um Erceburgo melhor. Tarifa zero foi implantada pelo governo anterior e vai continuar a melhorar nesse governo nosso. Vamos parar de dar ouvido nessas pessoas aí que não tem compromisso com o futuro de Erceburgo. Tarifa zero vai continuar, a gente vai estar verificando até como colocar um ônibus maior, só que tem que comprar. É. Não pode pegar os que tem lá e colocar, não é assim. Tem que adquirir um ônibus novo, o investimento é alto, então eu peço à população, calma. A gente aumentou os horários, né? Tinha horário que não fazia, eu pedi para que fizesse os horários para poder, né, não estar cheio. Povo meu de Erceburgo, muita calma, nós estamos trabalhando incansavelmente por vocês terem uma vida cada vez melhor. Queria saber se as casas que vão sair é para quem realmente precisa ou vai ser escolhida e não vai ser como foi feito na Santa Terezinha. Só pegou quem não precisava. É a Érica Silva que está mandando essa pergunta aqui. E aí, sim. Gilson? Conheço como é que vai ser a Érica, quero mandar um forte, grande abraço para a Érica. Ô, Érica, eu falei isso na campanha. Isso não pode acontecer. No nosso governo não vai acontecer. Quero e vou supervisionar todas as pessoas que vão ganhar a casa. Por quê? Se ganhou no passado e vendeu, nessa agora vai ser excluído. Nós vamos dar a casa para quem realmente quer. E a Santa Terezinha tem uma situação, porque os governos passados não tiveram compromisso. Eu não sei não, só no olhômetro. Olha, quase a metade das casas da Santa Terezinha foi vendida ou é alugada. Enquanto uma pessoa pega e ganha aluguel de 350, 400 até R$500. Eu fico enojado com uma situação dessa. Ô Gilson, outra não sei se foi tanto polêmico, mas sempre, não, foi uma polêmica que aconteceu também nos últimos dias lá em Erceburgo. Uhum. Foi a questão da mudança no trânsito, né? Muita gente elogiando, eu acho que mudanças que precisavam ser feitas. Tinha que ter coragem para fazer, você foi lá, fez as mudanças, mas muita gente criticando determinados pontos, outras pessoas elogiando, não deveria ter colocado essa rua, não, teria que ser a outra. Bom, enfim, essa discussão que também aconteceu aqui em Guaranés. Sim, sim, sim. E aí, Jus, é definitivo, já tá sacramentado, vai ser daquele jeito e ponto final, ou não? A gente vai estudar, de repente, daqui a alguns meses, a gente faz algumas alterações, como é que é isso? Ó, todas as mudanças que foram decididas lá, foram levantada, né, com base, né, também orientação da Polícia Militar e de outras pessoas que lá entendem. Quero mandar um grande abraço pro meu grande amigo Du, da autoescola, também, que nos ajudou muito, está nos ajudando. Veja bem, as ruas onde nós já mudamos vai continuar mudada. Podemos sim adequar, né? A rua Balbino Soares era uma rua perigosíssima. Por quê? Ela tem um fluxo grande de veículos pesados, para-se carro dos dois lados e já teve vários acidentes pequenos. Vai esperar matar alguém pra mudar? Não, eu fui lá e mudei. Mudamos do jeito e adequamos. Hoje ela é mão única. Não, hoje ela continua mão dupla. Porque essa era uma das críticas lá. Isso, ela continua mão dupla. Ah. Só que não pode estacionar das 6 da manhã às 18 horas. Entendi. Das 18 horas às 6 da manhã, todos os dias, sábado, domingo e feriado, normal. Então, o que, que nós fizemos? Proibimos o estacionamento simplesmente nos horários de pico. A população resolveu, tão feliz lá e tão aplaudindo. E outras mudanças vão acontecer. O povo votou em mim porque quer mudança. E eu vou mudar mesmo, sabe? Claro, ouvindo, né? Tanto que a gente, ó, isso aqui não pode. Então, peraí, o que que você acha? Então, faz assim, ó. Esse dia a Regininha. Então foi a população foi ouvida nessas mudanças. Sim, foi estar. Né? A Regininha, que ela tem um local de eventos ali na, perto do asilo, né? Parei lá ontem. Falei, Regininha, nós paramos aqui que não pode parar, né? Estacionar. O que você me fala? Ô Gilson, coloca aquelas placas de exceto para estacionar à noite, sábado, domingo, feriado. O que eu passei pro pessoal lá? Coloque lá. Porque eu atendi o pedido dela. Por que que eu atendi o pedido dela? Porque ela tem um comércio e as pessoas precisam estacionar. O nosso governo é desse jeito, mudança. Mas com respeito, com dignidade, ajudando a melhorar a população para ter uma qualidade mais justa, uma qualidade mais perfeita de vida. Muito bom. Vamos fazer o outro intervalo em comercial. A gente volta daqui a pouquinho para dar sequência nesse bate-papo com Gilson Melo, prefeito da cidade de Arceburgo. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos que vamos até as 14 horas com a sua participação por aqui. Daqui a pouquinho eu recebo o grupo Tramas e Dramas. Eles que vão apresentar a peça Enquanto a Chuva Não Vem, amanhã às 20h30 no Centro Cultural aqui de Guaranésia. A última entrevista de hoje é com Érico Queiroz Júnior, secretário de Obras e Urbanismo aqui de Guaranésia. Tá bom? Então vá participando aí. Lembrando que hoje você mandou uma mensagem aqui pra gente dizendo. Em qual dia acontece o rodízio de pizza lá na pizzaria Pizza em Casa Gourmet? Você vai concorrer a um Vale Pizza, a gente vai se sortear hoje no final do programa. Então mande o seu nome completo e diga qual é o dia da semana que acontece o rodízio de pizzas lá na pizzaria Pizza em Casa Gourmet, tá bom? Participe aí pelo 99124-8325 ou 99204-2222. Quem acabou de participar ligando pra cá e parabenizando você, Gilson Melo, foi o grande Martinsson. Conhece o Martinsson? Sim, você quer mandar um grande abraço aí pro nosso grande amigo, né, o Martins, a sua esposa, a Cecida, também, né, que é a Cida irmã da Soraya. Um abraço a todos aí, são pessoal aí. Já foi vice, né? Sim, grande amiga da gente, fez um grande trabalho na época. Ô, Gilson, eu vi também que você, lá em Arceburgo, eu não sei se já terminou, como é que tá a questão da operação Tapa Buracos, que na última vez você participou comigo, que o pessoal tava descendo o pau lá, falando que as ruas estavam todas esburacadas. Como é que tá? Já terminou? Vai fazer? Como é que tá isso? Arceburgo hoje, as principais não tem nenhum buraco. Tem alguns já aparecendo que eu vi ontem, né? Que eu ando todo dia na rua, né? Mas podemos falar aí 99%. Existe uma rua em Arceburgo, que o pessoal sabe onde que é a rua, lá no Chico Alcino, que ela é paralela com o asfalto. Essa rua, por falta de competência dos governos anteriores, não é o último, nem é os 16 anos para cá, não deu ali uma devida atenção. É a rua Pedro Paulo, se não me falha a memória, sabe? Então aquela rua não é mais tapa-buraco, ela tem que refazer inteira. E o problema é o seguinte, que ela, para fazer o recampeamento, tem que ser verba da prefeitura, do governo não pode. Por quê, gente? Porque ela já é uma rua asfaltada. Ah, tá. E ela é uma rua que custa caro. É, ela fica mais ou menos ali, para 120 mil mais ou menos. Eu pedi para dar uma orçada mais ou menos. E ela tem que ser com recurso próprio. Não adianta pedir para deputado. E tapa o buraco ali, não vai resolver. Não, ela não tem um buraco. Ela não tem vários buracos. A rua toda. Ela tem um buraco só, que é a rua inteira. Tá? Então, outra questão também, essa semana ou na outra, eu já pedi até para já levantar, nós vamos estar fazendo algum obstáculo. Eu creio que nós vamos fazer uns 30 obstáculos em Erceburgo, porque a sociedade tem pedido, infelizmente, sou contra o obstáculo, mas não adianta, infelizmente, você vai ter que fazer. Vamos ter que fazer, eu creio que entre 20 a 30 obstáculos nós vamos estar fazendo na cidade. Mas a Rua de Seburgo hoje está excelente, maravilhosa. Tem mais gente aqui mandando abraços, Gilson. Antônio Cláudio, parabenizo o Gilson pela educação, que está muito bem organizada aqui em Erceburgo. Abraço, Mauro Lúcio, aqui de Erceburgo. Tem um filho que estuda na escola, ele não citou o nome aqui da escola, mas enfim, está te parabenizando. Eu sei quem que é o Mauro Lúcio, né? Eu quero dar um grande abraço. Antônio Cláudio, sabe o que eu faço? Você sabe que eu sou apaixonado por criança. Sei que eu vejo teu Facebook lá toda semana, você está numa escola. Você está querendo voltar, né? Não, eu sou apaixonado, eu gosto de criança, sabe? É minha paixão. Eu paro as crianças na rua, onde eu estava na Progresso. Puxa, eu tô tentando lembrar o nome do pessoal. Aí eu parei assim, a família, tudo, né? Aí eu perguntei, qual escola você estuda? Não vou usar o nome, né? Ah, eu estudo na escola tal, sim, né? Falei, como é que tá a merenda, a comida? Tá maravilhosamente, né? Ó, se tiver ruim, fala pra mim. Conta por que que eu falo isso, porque a criança não mente. Né? Aí o pessoal também, a outra menina falou assim: ó, lá no Lucas, o ônibus da tarde não tá pegando pra trazer pra Progresso. Já imediatamente eu liguei pro chefe de transporte, que é o seu, falou: seu, por que que não tá pegando lá o Lucas, que é uma escola estadual, né? Por que que não tá pegando as crianças e levando? Aí ele vai estar analisando e passando pra mim quais são os motivos. Então eu estou indo na rua e ouvindo as crianças, porque a criança não mente. Não é verdade? E nós temos uns profissionais maravilhosos. Margarete, né, tá fazendo aqui a secretária de educação, tá fazendo um grande trabalho lá. Os profissionais nossos estão fazendo um maravilhoso trabalho. Sabe uma coisa que eu uso lá para as meninas, né, que faz as refeições? Eu falo o seguinte: olha, a hora que chegar um alimento para vocês fazerem, imagina que vocês estão fazendo para os seus filhos. Imagina. Se o produto dá para fazer para os filhos de vocês, vocês fazem. Se não dá, recusam. Recusam. Por quê? Nós temos que tratar aquelas crianças como se fosse filho nosso. É o futuro de Erceburgo. Então, nós estamos ali batalhando, né? A nossa nutricionista, a Tati, também tem feito ali um trabalho. Estamos correndo atrás mesmo. Nós estamos comprando qualidade e quero receber qualidade. Você está falando de crianças, mas vamos subir um pouquinho na idade e chegar nos adolescentes, que eu vejo também no Facebook, não sei se é só o pessoal do seu lado, fazendo muito elogios aos esportes. Foram campeões agora do Geng, acho que no basquete feminino, no futebol feminino, futsal feminino de Erceburgo também foi campeão lá na LIDARP, né, que é da Liga de São José do Rio Pardo. Quer dizer, há um investimento grande ou Facebook é o jovem, a maioria são jovens, e aí eles acabam postando, a gente tem essa impressão que o esporte de Erceburgo está crescendo. Nunca foi investido tanto em esporte em Erceburgo. Quero mandar um abraço aí pro Pepe, né, o João Brasil. Pepe Fernandes, João Brasil. Figura conhecida, muito citada aqui no programa, mas eu não o conheço pessoalmente. Mas sei que faz um trabalho legal. Felipe, o Dieguinho, né, o Dodô, o Gil, né, e mais outros lá também. E aproveitar até convidar a população, que amanhã nós vamos ter um torneio municipal, né, lá na piscina de vôlei de areia, e no campo Pouso Alto também nós vamos ter futebol lá. Então, convidar a população. Por que que eu falo que nós temos que investir muito também no esporte? Qualidade de vida, né? A criança tem que estar, o adolescente tem que estar envolvida no esporte. Tem que ter algo para fazer. Você pensa, porque geralmente políticos, Gilson, quando em crise, a gente está vivendo num país que está em crise, o primeiro lugar que eles tiram é do esporte e da cultura. Você não, pelo que eu observo daqui, você não está tirando do esporte. Você não está tirando da cultura porque você fez um carnaval grande, que há muito tempo, pelo menos que eu me lembro, que não tinha Erceburgo. Ouvi conversa do pessoal de Erceburgo também, o aniversário de Erceburgo, se não me falha a memória. 30 de agosto. Em final de agosto. Já fechamos já uma maravilhosa dupla sertaneja que vai estar fazendo presente. Fiquei sabendo. Não me pergunta que eu não vou contar quem é. Eu até já sei quem você é. Você já sabe, não fala, contato, não fala. Eu tenho contato com os divulgadores e o pessoal já me informou quem é que tá fechado lá. Você concorda que nunca esteve em Arceburgo? Sim. Poucas cidades da região receberam. Sim. Não é verdade? É vai ser um grande evento. De destaque, com certeza, a nível nacional. Sim, esse ano vai ser eles, o ano que vem eu quero o pessoal melhor e sempre assim. Ontem eu dei de primeira mão aqui no programa que Pedro Paulo e Alex vêm no aniversário do Guaranés. Eu até poderia fazer isso, mas não vou fazer, porque vai que dá uma zebra, porque eu acho que o contrato não, não foi fechado, assim, então a gente não fala que não foi. Após fechar, a gente vai estar. Mas aí eu fico fazendo as contas aqui, Gil, agora vai a minha crítica. Eu fico fazendo as contas porque você fez um carnaval, você está falando que não está tirando dinheiro do esporte, está investindo mais em esporte, você vai fazer essa grande festa. Falou aqui pra mim agora há pouco que estão investindo lá na festa de São João. Isso. E a grana tá curta, Gilson. Como é que vai chegar o final do ano? Você vai ter grana pra pagar os seus funcionários? 13º, por exemplo. Final do ano não vai apertar? Eu sei que sou empresário e tal, com muita experiência no ramo. Mas lá no final do ano, as contas vão fechar certinho? A minha bagagem como empresário faz que a gente administre bem. Crise, para mim nunca tive crise, sabe? Crise, tiro S, crie. Cria oportunidade, cria uma boa administração. É o que nós estamos fazendo em Arceburgo. Você tem uma noção, né? A conta nossa tá redondinha, tá dentro, né? Porque tem. Tá dentro do normal. Dia 12 agora de junho, estou pagando 50% do 13º. Metade do 13º. Estou pagando. Para quê? Nós vamos ter festas, para que as pessoas podem ir na festa São João com o seu bolso cheio. Vai ser aí mais de R$500 mil entrando na cidade, sabe? Dinheiro ficar na cidade. Ficar mesmo na cidade, é o que eu sempre, é rodar o mercado, né? Para que a pessoa quer comprar uma roupa para ir na festa, quer ir lá comprar um churros, famoso churros, né? Quer ir lá, é para isso que as pessoas têm, para isso que nós estamos ainda fazendo isso aí. Então, né? As contas estão em dia. Então, e estão chegando mais recursos aí. Nossa, nós temos mais de 1 milhão de recursos pedidos aí. São aquelas parcerias que você tinha com os deputados, porque eu me lembro que na sua campanha, o que tinha de deputado falando que apoiava o Gilson Melo, como é que tá isso? Esses deputados continuam apoiando ou agora na crise sumiram todos? Não, ao contrário. Tem eleição ano que vem, né? Pessoal, fica do lado, né, Gilson? Renato Andrade, né, já colocou 270 mil, né, já emenda. O Rodrigo Pacheco, mais 200 mil, né? O Carlos Meres, mais 100 mil, né? E mais 250 mil que vai estar vindo, né? Nós temos também um grande deputado, né? O Emidim Madeira tem ajudado muito nós, Noraldino Júnior. O Emidim Madeira ajudou aqui em Guaranés no Progenet. Progenet também está ajudando também, né? Arceburgo, está ajudando. Arceburgo vai ser presenteado com uma moto para poder fazer esse trabalho, né, na zona rural. Para quê? Para que nós tenhamos uma zona rural melhor. Melhor a qualidade lá dos animais, sim, né? Sim, do rebanho, sim, né? Tem também o Cássio Soares, tem ajudado nós. Meu grande amigo Antônio Carlos Arante, né? E a gente também está aí trabalhando, né? Através aí do meu grande amigo Tico Giolo, né? Junto com o Rogério Correia, para que ajude o povo de Arceburgo. Tico Giolo, seu adversário, tá junto? O Tico Giolo, eu falo que ele é meu amigo pessoal desde quando ele chegou a Arceburgo, né? Simplesmente foi, assim, adversário. Nossa, Arceburgo nunca teve uma campanha igual teve. Por quê? Tanto o Tico como nós são pessoas de bem, são companheiros, são pessoas idôneas, né? Quero até mandar um grande abraço ao pai dele, né? Soldado Giolo, que é um grande amigo meu. Tá? Então, são pessoas de bem. São pessoas que preocupam com a cidade. São pessoas que querem quanto melhor, melhor. Você falou aqui no primeiro bloco, no segundo bloco, a questão da oposição burra, né? E eu pesquei em uma das. Eu não sei se foi na Câmara ou se foi. Acho que foi na Câmara, indicação da Câmara lá. De que. Quem que foi? Agora não me lembro o nome do vereador, que estava reclamando, o que era para se verificar, a questão da falta de lanches lá no pronto-socorro, que você tinha cortado os lanches funcionários do pronto-socorro. Eu acho que foi no site da Câmara, na Câmara mesmo que eu vi. Você cortou mesmo lá? Ó, aí que eu falo, são pessoas que falam asneira. Porque quando eu erro, eu assumo. Não tenho vergonha de falar que eu errei, não, e voltar atrás, não. Claro que não. Peraí. Para mim chegar à excelência, eu tenho que aprender com meus erros, com os erros dos outros. Os lanches foram cortados nos governos anteriores. Ah, mas por que você não começa a dar agora? Não é assim. tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser bem feito para depois não ter problema. Então essa pessoa, eu acho que ela deveria ir lá mais e fazer o trabalho dela como vereador antes de falar asneira. É verdade, porque ele já tá caindo em descrédito. Você tem uma noção? Então não existiu esse corte de laje. Eu não cortei nada, ao contrário. Eu estou retomando algumas coisas que os governos passados fizeram. IPTU. Eu poderia ter soltado o IPTU em fevereiro. Soltei agora. Né? Por que eu soltei agora? Ó, janeiro, IPVA. Graças a bom Deus, todo mundo tem um veículo. Material escolar, roupa e assim segue. Às vezes vai passear. Falei, gente, não solta carne, não solta não. Né? É IPTU agora, soltamos agora em junho. E o aumento que teve, inflação. Todo mundo está aplaudindo essa decisão. 6%, né? Em relação ao ano passado. Eu acho que não chegou nem 6%, né? Foi 6%? 6% alguma coisa. É isso, 6 alguma coisa. É verdade. É verdade. Sim. Então, para quê? Eu quero que a população pague também as suas obrigações, mas sem apertar. Se eu não estou enganado, é 6% com pagamento até agora no começo de junho. De junho tem 10%. Tem 10% de desconto, né? E parcela até o final. Para quê? Que nós temos que pagar nossos impostos. Isso é bíblico, né? Mas também não podemos apertar. 30.818.000 e algumas quirelinhas de orçamento para o ano que vem. É um bom orçamento, Jus? Vai dar para fazer muita coisa lá por Arceburgo? Bem administrado, igual nós estamos administrando, dá para fazer e muito. Gente, estou trabalhando incansavelmente, sabe? Eu sempre falo, o que tiver errado, por favor, me avise, e lá estou para fazer. Você tem uma noção? Temos um carro, compramos, adquirimos um carro novo para viajar. Por quê? Porque não posso viajar no meu carro. Não posso, porque se eu viajo no meu carro, todo o custo, quem tem que pagar sou eu. Eu estava indo em missão da prefeitura, né, em Belo Horizonte, bati a caminhonete, né? Tive que arrumar do meu bolso. Por isso que compramos outro carro novo. Tá lá na garagem, usa-se muito pouco. Estou aqui na minha caminhonete. O povo de Arceburgo tá careca de ver, não é? Porque a caminhonete preta só tem a minha lá em Arceburgo, não é? Acho que só a minha, né? Que é da Toyota. Então todo mundo só vê eu andando no meu carro. Por quê? Eu estou numa missão, eu estou doando para Arceburgo. Por isso que eu vou doar mais 43 meses. Depois, game over, missão cumprida. É isso mesmo, Gil? 100%. Minha mulher larga de mim, meu filho bate em mim. Porque foi o que eles liberaram. Né? Foi o que minha esposa liberou. Né? Prefeito não, deputado, quem sabe. Já parou pra pensar? Não parei nem pra pensar. Não parei pra pensar. Você deu uma respirada a mais. Não parei. Eu pensei assim, se a minha mulher ouvir isso aí, capaz que ela bate em mim hoje. Eu fico sem almoço. Não vou ficar sem almoço, porque eu estou indo agora almoçar no posto restaurante Mangueira. Você sabe que o posto restaurante Mangueira é a melhor comida da região. Melhor comida mineira do sul de Minas. E é engraçado, até puxando lá, né? Mandar um grande abraço pro pessoal do posto restaurante Mangueira. Hoje, o pessoal já tem feito os passeios que eles vão aqui para Capitólio. Sabia que na volta já faz parte dos pacotes almoçar no posto Mangueira? Por quê? É a comida mineira. Eu achei interessante esse dia, o pessoal de van, o pessoal de ônibus. Parando tudo. Falando. Aí a própria pessoa que vende a passagem lá, a guia, ela falou: você sabia que hoje eu já estou vendendo os passeios para Capitólio, né? Para Furnas. Na volta, o almoço no local onde tem comida mineira. Já virou um dos atrativos da excursão. Sim, e eu fico contente com isso, porque gera, né, dinheiro para a pessoa que está vendendo os pacotes e gera emprego para o povo de Arceburgo. Aumenta o número de... 37 funcionários nós temos lá hoje. A Ivone está participando aqui. Antônio Cláudio, por favor, dê um forte abraço aí pro Gilson Melo. Que Deus abençoe a sua missão e sua vida. A entrevista está muito legal. Parabéns, Gilson Melo. Está dizendo aqui a Ivana. Parabéns aí também para a Ivana também. Ivani. Ivani. Ivone, na verdade. Ivone. Ivone, um grande forte abraço para ela também. Olha, eu lembrei o nome da empresa que está vindo para Arceburgo, a Vale Parte. Vale Parte, né? O nosso contato é o nosso Henrique Perucelo, que é filho aí de Arceburgo também, né? E essa empresa tem capital, né? É italiano. Ela fabrica, né, peças automotivas. Gilson, você não me conhece, mas meu filho Luiz Neto estudou com seus filhos Jean. Na época foram grandes amigos. Gilson, que você continue conduzindo sua administração com essa garra e determinação. Meu pai tinha uma frase: se conselho fosse bom, seria vendido e não dado. Então, confie desconfiando de todos que te cercam. Não se afaste nunca da sua esposa e de sua família. Já estive no mesmo lugar que a sua esposa está hoje. Sei como é difícil. Contrate uma boa assessoria jurídica, porque a perseguição nunca acaba. Que Deus te abençoe e proteja, iluminando o seu caminho. Um grande abraço. É a Marlene Dias, esposa do doutor Silvio Dias. Oh, a Marlene. Prefeita aqui de Guarapuava. O meu filho foi grande amigo do filho deles. Na época, tadinho, passaram uma situação. Que Deus continue confortando o coração de vocês. Eu, como irmão, perdi um irmão esses dias agora. Não tá fácil. Né, quero até aproveitar e agradecer você, né, que há 15 dias eu estava aqui, ia pra estar aqui, mas perdi meu irmão Gilmar, né, vítima aí de um câncer, né, não consegui, desculpa. É isso. Tá, né, então eu falo, se o meu irmão, cara, nossa, como tá difícil viver sem ele, imagina eles, um filho, se não for Deus que ajudar eles, não dão conta não. Porque ontem chorei, hoje mesmo estava na cama até com a minha esposa conversando umas coisas lá com ela. E por fim começa a chorar, porque imagina um filho. Não. Né? Pedi até a Deus aí que olha pelo meu pai, 85 anos. Minha mãe, né, 78. Minha mãe está sofrendo demais. Porque não é fácil enterrar um filho. Gilson, queria agradecer demais aí a sua participação aqui no programa de hoje, viu? Segunda-feira a gente completa então 150 dias, né, do seu mandato, mas eu confesso que eu esperava um Gilson mais pra cima, mais alegre. No começo da entrevista eu fiquei até meio chocado com você, que, sei lá, me passou aqui que tá meio, não triste, mas um pouco magoado, né, com essas críticas que tem acontecido lá e que eu acho absolutamente normal, tá num cargo público, né? Mas eu achava que as pessoas precisavam tomar um pouco de cuidado com o que se fala, porque palavras matam, não é verdade? Então as pessoas precisavam cuidar um pouco mais do que elas vão falar, porque com a mesma palavra que você fere, um dia você vai ser ferida. E depois não adianta reclamar, a lei do retorno existe. Não é verdade? Então eu acho que as pessoas precisavam, antes de falar, dar uma verificada primeiro. Que nós todos temos um telhadinho aí de vidro muito frágil. Não é verdade? Então tomar muito cuidado aí e pedir, né, para todos nós cristãos rezar e orar. Pedir a Deus. Eu não quero Deus fardo leves, não. Quero Deus que me dê sabedoria e ombros fortes para aguentar essa aí, nessa missão minha. Valeu, Gilson. Convidar todo mundo para a festa de São João. Sim. Né? Que acontece agora de. Qual é a data mesmo? Nós vamos ter agora a festa de São João, que começa dia 14 agora, até o dia 25, né? 14 de junho, né? De até junho. O dia 25. Nós vamos estar comemorando aí 124 anos, né? E no dia 17, é isso, nós vamos ter aqui show com Henrique e Gustavo, dia 10. David William, dia 17. Banda Lemon, dia 23. Banda Vaca Brava, dia 24. A Cavalgada, né? Que é o dia 18. No dia 17, a Queima do Alho. E o nosso grande saudoso, né? Que criou na época o Raiado Nanando. Ah, grande Nanando. No dia 25. A quadrilha do Nanando. Nanando. E tem também lá, né? As comemorações solenes do Instituto Histórico e Cultural de Arceburgo. A procissão e o hasteamento do Mastro São João, que vai acontecer no dia 23. E o dia 24, que é a tradicional queima de fogos, que vai ter bastante queima de fogos aí. Muito bem, a gente vai continuar divulgando isso aqui na programação aqui da Pássaro da Ilha FM. Para encerrar, Gilson, bom dia, Antônio Cláudio. Nunca vi um prefeito ser realista e sincero, que tão realista e sincero. Que Deus continue te abençoando e te dando força para tudo na prefeitura, como na sua vida familiar. A Simone Marques, aqui de Guaranésia, que está te parabenizando. Um abraço aí. Quero mandar um forte, grande abraço aí para minha esposa, que é uma guerreira, que está nos ajudando muito, né? Aos meus dois filhos, né? E a Deus. Também quero saudar aqui o prefeito Laércio, aqui de Guaranésia, o Dieguinho, grande amigo, né? Quero também aí agradecer o Ovídio César, que é um grande amigo, que tem trabalhado muito. Todos os vereadores, aqueles vereadores que são responsáveis, que estão preocupados com o futuro de Arceburgo, ao nosso secretariado, nossos diretores, nossos funcionários, que tem trabalhado além, enfim, a todo o povo sério de Arceburgo, que tem trabalhado, tem nos ajudado e nos pautado para que nós terminamos aí fazendo um governo justo, um governo perfeito, onde todos têm uma qualidade de vida melhor. A você, Antônio Cláudio, que é um grande amigo meu, né, que é de longas e longas datas, muito, muito obrigado. Que eu Deus que continue te abençoando. Eu que agradeço. Gilson Laércio, prefeito, acabou de ligar aqui também, te parabenizando pelo trabalho, viu? Laércio, um grande amigo meu. Nossa, eu falo que o Laércio é meu amigo particular. Né? Eu falo, o Laércio e o. Nossa, deu branco de Guaxupé, o Jarbinha. São meus amigos. Sabe por que, que são meus amigos particular? Porque amiga. Opa, amigo. Amigo. Amigo é aquele que quando você liga, ele tá pronto. Tanto o Laércio como o Jarbinha, tudo que eu precisei deles, ó, liga lá, fala que eu que pedi na hora. Eu também estou em pé a ordem lá em Arceburgo, também para eles. Valeu, Jesus. Um beijo no seu coração. Muito obrigado ao Breve. Muito obrigado, obrigado ao Marquinho. Obrigado aí a todos os arceburguenses. Peço que orem por mim, para que Deus me dê sabedoria e costa forte para aguentar as pauladas nessa longa e gratificante missão. Valeu, Gilson. Intervalo comercial, eu volto já dando sequência no Expresso de hoje. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.